Falar da cultura brasileira no período da ditadura militar é quase um paradoxo. São situações extremamente distintas, mas uma não teria existido sem a outra. Para nos ajudar a contar essa história, convidamos os seguintes entrevistados. Marília Medalha, cantora que participou dos festivais de música dos anos 60, ao lado de Edu Lobo, Vinícius de Moraes, entre outros. Neuda Maria, atriz que foi presa e torturada por acobertar presos políticos e atuou no começo do teatro de arena. Isaías Almada, dramaturgo, foi militante da vanguarda popular revolucionária. Isaías escreveu algumas peças sobre os anos de chumbo, além daquela que dá o nome a este documentário. Anos 60. A revolução está no ar. Novidades chegam da Europa, dos Estados Unidos, do mundo inteiro. Amor livre. Guitarras elétricas. Literatura. O Brasil inicia sua própria revolução cultural. O teatro se torna cada vez mais experimental. Atores talentosos saem de grupos como o Teatro Oficina e o Teatro de Arena em São Paulo. O Teatro de Arena é o primeiro na América do Sul a utilizar a cena circular, que envolve o público durante a apresentação. Além de ter um repertório eclético de adaptações, o Arena é um grupo econômico. Eles não necessitam de cenários e atuam em locais improvisados. Com isso, o grupo reduz despesas e deixa o espetáculo simples e experimental. A melhor fase do Arena é a dos musicais, sob comando de Augusto Boal. O maior sucesso do Arena é o musical Arena Conta Zumbi. Ei, Cafunjo, que faz aqui perdido? Ei, Negrinho! O Negrinho sorria tão sem dente que Ganga estourou numa gargalhada! A primeira reação do teatro ao golpe militar é o Opinião, um show de protesto com ex-integrantes do Centro Popular de Cultura. O espírito de resistência e denúncia une a classe teatral em assembleias, ciclos de leituras dramáticas e outras atividades. A repressão violenta da ditadura, principalmente com a AI-5, interrompe a grande trajetória do Teatro de Arena. Eu acho que não só a classe artística era mais engajada, eu acho que os engajados contra a ditadura eram todas as pessoas que amavam a liberdade, obviamente, né? E as pessoas que pensavam, né? A classe artística tem sensibilidade. Então essa sensibilidade, essa percepção de humanismo e de liberdade levou a classe artística a se manifestar. Mas os estudantes também se manifestaram com muita coragem. E todos os intelectuais se manifestaram com muita coragem. Muitos operários se manifestaram com muita coragem. É que a classe artística, sempre tudo que faz um ator ou um artista em geral, sempre tem mais vitrine, né? Aparece mais, mas muita gente se mobilizou, muita gente. Essa efervescência assustou a elite brasileira. Assustou a tal ponto que eles começaram a se organizar para dar um basta nisso. Mas esse pessoal, que na época tinha entre os seus 20 e 30 anos, era a maioria, estavam na televisão, estavam no teatro, estavam na música popular, estavam nas artes plásticas, alguns na literatura, poetas e tal. Era natural que, com o golpe, com a impossibilidade de você se manifestar, com a censura e tal, muitos se voltassem e participassem das manifestações de contestação à ditadura. Para muitos, a música popular brasileira dos anos 60 é o período mais rico da nossa história musical. Se pararmos para analisar, podemos ver que os principais movimentos que mudam a cara da MPB são dessa época. João Gilberto, Tom Jobim e Vinícius de Moraes criam uma forma sofisticada de cantar o samba, com afinação e precisão nos violões. Surge a Bossa Nova, a primeira subversão musical no Brasil. Vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela dela não há paz, não há beleza, é só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Depois vem a Jovem Guarda, uma música jovem e alegre, nascida da influência do rock americano. Seus ídolos são Roberto Carlos, o Tremendão Erasmo e Vanderleia, que fazem um grande sucesso nos programas de televisão. Eles são os heróis dessa juventude, que ainda é alienada e só quer se divertir. Eu sou terrível, e é bom parar, de desse jeito me provocar. Você não sabe de onde eu venho, o que eu sou e o que tenho. As coisas mudam de vez com a chegada do tropicalismo. Caetano Veloso, Gilberto Gil, Tom Zé, Os Mutantes e muitos outros fundem vários elementos e mudam a cara da música brasileira. Desde as letras às suas melodias, tudo é remexido e transformado. Um trabalhava na feira, outro na construção. Com o tropicalismo, a música de protesto cresce como nunca. O público só conhece a arte real desses artistas por meio da repressão. O momento político que o país vive influencia os jovens. Nos festivais de música, na televisão, é comum a competição entre as composições. O público, formado por universitários, pede letras políticas contra o regime militar. As letras que não contêm mensagens políticas recebem vaias e xingamentos. Por esse motivo, muitas músicas são esquecidas. Infelizmente, artistas como Sérgio Ricardo e Joyce têm suas músicas reconhecidas somente anos mais tarde. Olha a lua mansa se derramar, vá descansa meu caminho, meu olhar em festa se fez pela você esta que um dia eu fui. As letras e os manifestos políticos começam a andar juntos. O talento e a alquimia desses artistas criam um marco sem precedentes na história da MPB. Porém, os artistas são perseguidos e têm suas letras pré-censuradas pelo governo. Poucas músicas são liberadas, algumas pela ignorância dos censores, outras pela esperteza dos músicos, que disfarçam o protesto com palavras de duplo sentido. Na sua opinião, por que a classe artística era uma das mais engajadas contra a ditadura? Bom, eu naquela época, eu tinha sua idade hoje. Então eu vinha de uma informação e formação do meio assim intelectual, da voz da intelectualidade, né, abrangente, de discursos que me sensibilizavam, me emocionavam. Eram discursos que faziam reivindicações sociais que me comoviam. E eu vejo que isso é uma marca dessa nossa geração, de jovens da década de 60. Durante o correr da minha vida profissional, eu sempre cantei coisas variadas, entre genuinamente brasileira. A minha forma de cantar, de interpretar determinados textos assim de cunho social, por exemplo, chamaram a atenção da crítica sempre. Né? Então teve um jornalista uma vez no Rio, da Tribuna da Imprensa, que disse que eu era uma guerrilheira. Me dirá onde está aquele moço fulano de tal. Filho, marido, irmão, namorado, que não voltou mais. Insiste o anúncio nas folhas dos nossos jornais. Achados, perdidos, morridos, saudades demais. Mas eu pergunto e a resposta é que ninguém sabe, ninguém nunca viu. Só sei que não sei. Sumido ele foi, sei é que ele sumiu. E quem souber algo acerca do seu paradeiro, beco das liberdades, estreita e esquecida, uma pequena marginal dessa imensa avenida Brasil. Com isso, cresce a habilidade dos compositores em fazer uma crítica sutil e carregada de metáforas, o que não impede que os músicos sejam perseguidos. Um dos perseguidos é Caetano Veloso, que vê na ironia um elemento-chave para mudar não só a música, mas o comportamento dos jovens. A canção Alegria, Alegria é um hino para os universitários. Nessa letra, Caetano proclama os valores da juventude rebelde dos anos 60. Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou. O sol se reparte em crimes, espaçonaves guerrilhas, em cardinales bonitas, eu vou. Em caras de presidentes, em grandes beijos de amor, em dentes, pernas, bandeiras, bomba e Brigitte Bardot, o sol nas bancas de... Além da música, o movimento tropicalista tem uma estrutura literária muito importante. Ela emprega versos mais livres e soltos, influenciados pelos poetas Augusto de Campos e Décio Pignatari. Eles buscam uma linguagem crítica e malcriada em relação a vários temas, como a sociedade de consumo, a política brasileira do golpe militar de 64 e os problemas de sua geração. Mas nem tudo é alegria. Algumas pessoas não entendem o recado. No terceiro Festival Internacional da Canção, em 68, Caetano Veloso enfrenta as vaias da plateia. Enquanto defende junto com os Mutantes a música É Proibido Proibir, Caetano, enfurecido com a reação dos universitários, responde: tomar o poder, vocês têm coragem de aplaudir este ano uma música, um tipo de música que vocês não teriam coragem de aplaudir no ano passado? São a mesma juventude que vão sempre, sempre matar amanhã, velhote inimigo que morreu ontem. Vocês não estão entendendo nada. Apesar dos tropicalistas dominarem a cena, outros artistas se destacaram nos festivais de música popular. Entre eles, o paraibano Geraldo Vandré. Depois de passear pelo samba e pela bossa nova, Vandré volta às raízes com a música regional. Os arranjos das músicas de Vandré são simples, mas suas letras são inteligentes e emocionantes. Como na música Ladainha, em que Vandré prevê um futuro no qual um movimento organizado de pessoas sem terra causará uma revolução no país. A música Disparada, composta com Théo de Barros, é uma das composições mais importantes da história brasileira. A interpretação de Jair Rodrigues faz da canção de Vandré um resgate emocionante da luta rural. Pode não parecer, mas a história da luta do boiadeiro é um forte manifesto político. Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Lá do sertão, eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, e posso não lhe agradar. O sucesso maior vem depois, quando Vandré compõe a música Para Não Dizer Que Não Falei das Flores, que chega ao segundo lugar no Festival da TV Globo em 68. A música perde o primeiro lugar para Sabiá, de Chico Buarque e Tom Jobim, mas ganha o público, que canta junto com Vandré no Maracanãzinho lotado. É um dos momentos mais emocionantes de 68. Seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. O ambiente político da época torna a música proibida e Vandré é perseguido pelos donos do poder. As provocações continuam. Não podemos falar de música de protesto sem mencionar Chico Buarque. Parceiro de Tom Jobim e sambista desde cedo, Chico luta para se livrar da imagem de bom moço. Em 68, escreve a música Roda Viva. Roda Viva entra para a história não como música, e sim como peça de teatro. A adaptação da letra é escrita por Chico em 25 dias e montada por José Celso Martinez. O Teatro Oficina apresenta a peça em 68. A encenação é chocante, agressiva e provocadora. A maneira como Zé Celso leva o texto para os palcos agrada Chico. É uma maneira livre e audaciosa de criticar o regime militar. É o teatro de agressão. Zé Celso é tão audacioso que gera reações de grupos de direita ligados ao regime. A história termina não com a última fala da peça, mas com a agressão aos atores e a destruição dos cenários no Teatro Galpão, em São Paulo. O elenco é novamente agredido em Porto Alegre. Com isso, as encenações de Roda Viva acabam no dia 3 de outubro. Mas eis que chega a Roda Viva, ou melhor, o AI-5 que torna a censura oficial. Muitos artistas não conseguem trabalhar por ter suas obras censuradas. A prisão de Caetano e Gil e o exílio de muitos outros define o começo do fim do tropicalismo. Depois de um exílio voluntário, Chico Buarque volta ao Rio em março de 70, pois acredita que a situação no Brasil está melhor. Mas ao chegar, descobre que é exatamente o contrário. A situação está pior. Chico coloca seu desapontamento no samba Apesar de Você. Por incrível que pareça, a música passa pela censura e é lançada por Chico num compacto simples. Apesar de você, amanhã há de ser. Eu pergunto a você onde vai se esconder da enorme euforia. Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando sem parar. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento... Resultado, o samba estoura nas rádios e se aproxima dos 100 mil discos vendidos. Quando entende a mensagem, o governo proíbe imediatamente a música, recolhe e destrói os discos e, para completar, pune o censor incompetente. Mas se esquece de destruir a matriz, o que possibilita a reedição do original após essa tempestade. Depois desse caso, Chico Buarque é implacavelmente marcado pelos censores. Até o final da ditadura, suas letras sofrem os mais absurdos vetos e rejeições. A situação chega a ponto de Chico ter que se disfarçar, sob os pseudônimos de Julinho da Adelaide e Leonel Paiva, para que suas três composições fossem aprovadas. Uma delas é Acorda Amor, incluída no LP Sinal Fechado. Acorda Amor, eu tive um pesadelo agora. Sonhei que tinha gente lá fora, batendo no portão, que a aflição era dura. Numa muito escura viatura, minha nossa santa criatura. Chame, chame, chame, chame, chame o ladrão, acorda amor. Não é mais pesadelo nada, tem gente já no vão de escada, fazendo confusão, que aflição são os homens. Eu aqui parado de pijama, eu não gosto de passar de chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame ladrão, chame ladrão. Se eu demorar uns meses... Em 74, a farsa é descoberta. Por isso, a censura cria novas exigências. Toda a letra apresentada tem que ser acompanhada de cópia da carteira de identidade e do CPF do compositor. Com isso, Julinho da Adelaide pode até ser talentoso, mas não existe de fato. E tem jangada no mar. Ei, ei, ei, hoje tem arrastão. E... Ainda falta falar de uma artista, ou melhor, a artista, Elis Regina. Elis sempre se impôs no palco. Ela canta o que quer e como quer, deixando a música com sua marca inconfundível. Nenhuma outra cantora de seu porte se envolve tanto com a vida do país. Durante a ditadura, Elis consegue ser atacada pela esquerda e pela direita. Implica com a Bossa Nova, mas comemora 10 anos de carreira gravando Tom Jobim. Agride a Jovem Guarda, mas arrasa alguns anos depois cantando Roberto Carlos. Ofende o tropicalismo, mas após a prisão de Caetano e Gil, grava Cinema Olímpia. Elis Regina dizia, pelo simples fato de já estar nascendo, você está fazendo política. Uma das músicas mais famosas da carreira de Elis Regina é O Bêbado e o Equilibrista. A composição de Aldir Blanc e João Bosco se torna uma espécie de hino da anistia durante o regime militar. Os exilados políticos que voltam ao Brasil são recebidos nos aeroportos ao som da música, que cita a volta de Herbert de Souza, o Betinho, irmão famoso do cartunista em fio. No mesmo dia em que Betinho retorna ao Brasil, é levado por Enfio para assistir ao show da Elis, no AMB em São Paulo. Elis interrompe a apresentação para dizer que um dos motivos daquela música está presente. O irmão do Enfio voltou. A manifestação artística dessas pessoas é seriamente mudada pelo regime militar. Se por um lado não permite que eles se manifestem de maneira livre, por outro, cria um sentimento político muito forte que muda para sempre a cara da música e da arte no Brasil.